da cabeça de toda a cidade. Cartel SP é só festividade. Minha cidade é balada todo dia. Rolê capoce, rolê de vadia. Estamos no ato para tirar um barato. Cada vez mais negrão é fato, tem lente de contato. Passando pra frente sem quebrar a corrente. Cartel é real e não é de acidente. Diretamente do submundo paulista. Olhei de maveco na Avenida Paulista. Eu sou banqueiro, não confunda. Malandragem é casa verde. Barra funda, tudo bem. De plaquete 100, de automática. Sou Max B.O. e pá, Jardim Antártica. Por tradição, engavetando na safada. Nova função, meu irmão, não é conto de fadas. Só de balada, dormindo na calçada. Tomando uma breja na roda com a rapaziada. Se tem um samba, eu tô legal. Se é de bamba e tal, tô com repique timbal. Voltando no dia, só lembra alegria. Pode crer, mano. Feijoada da minha tia. Voltando no dia, só lembra alegria. Pode crer, mano. Tava dançando melodia. Voltando no dia, só lembra alegria. Pode crer. Eu era feliz e não sabia. Voltando no dia, só lembra alegria. Rolê capoce, rolê de vadia. Fazendo a cabeça de toda a cidade. Cartel SP é só festividade. Minha cidade é balada todo dia. Rolê capoce, rolê de vadia. Fazendo a cabeça de toda a cidade. Cartel SP é só festividade. Minha cidade é balada todo dia. Rolê capoce, rolê de vadia. Rolê capoce, rolê de vadia. Rolê capoce, rolê. Rolê capoce, rolê de vadia. Rolê capoce, rolê. É, velha guarda, sou malandragem. Sou função na fita sem miguelagem. Um, dois, dois, um, dupla infernal. Lembra nossa festa, é só alto astral. Dizendo tudo, dizendo nada. Estamos no ar para qualquer parada. Pois tenho meu comportamento, São Bento. Estilo próprio, vulgo, semblante violento. O alvo certo da SWAT. Say what? Como é que é o alvo certo das biapes? Olho gordo de secar pimenteira. Tenho meu corpo fechado, minha avó é rezadeira. Se quiser jogar comigo, tá no B.O. Baralho um palitinho, dado um dominó. Mano, eu tô em casa e não me atrasa. Confere, vacilou, vai brasa por cima de brasa. Aperta um, fica chapado. Chapado, ouve o cartão, tá legal. Tá desbaratinado, sem deixar brecha. Se fecha, sem presepada. Porque a nova função, meu irmão, é som de bocada. Fazendo a cabeça de toda a cidade. Cartel SP é só festividade. Minha cidade é balada todo dia. Rolê capoce, rolê de vadia. Fazendo a cabeça de toda a cidade. Cartel SP é só festividade. Minha cidade é balada todo dia. Rolê capoce, rolê de vadia. Gostamos de folia, de diversão. De bater uma bola na várzea no domingão. Então, chiveiro só raiar. De conversa de bar, pá. Jogar um bilhar, um bundão é a cara. Maluco nem me fala, meto a vara. Então, função, vamos lá pra colina. A gente tem coleta e lá tem uma par de mina. E aí? Pode crer, depois descemos lá pra Carolina. Rapaziada, firmeza, só tem gente fina. Cartel SP é som pra 22. Se não tem o papagata limpo, pago depois. Sem miguelagem, sem trocô, dilagem. Gambé, pode constar, cuzão, nenhuma passagem. Como é que é? Como é que tá? Moro Mané, chega pra cá. São Paulino e o Santista. Nossa seleção, Cartel do Submundo Paulista. Corintianos e Santistas. Nossa seleção, Cartel do Submundo Paulista. Fazendo a cabeça de toda a cidade. Cartel SP é só festividade. Minha cidade é balada todo dia. Rolê capoce, rolê de vadia. Fazendo a cabeça.